Bora mais uma. Vamos embora, menino. É sucesso, é sucesso. E a gente vai fazer novamente, viu? Ó, TV. Sérgio Ribeiro, Pernambucano, nome de Maia Ruda Produções. É Linha de Entretenimento, Ribeiro Produções. É moral, é moral. Vamos embora, menino. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. Minha metade, se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, não prometo te esperar. Coração vai cicatrizar e uma hora eu vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Bora sim, bora, menino. Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Joga pra junto, a galera tá comigo assim, ó. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. Quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber ter que aceitar que é assim. Sofrência de qualidade só com Maguinha Edson Ribeiro. É sucesso, é pra se apaixonar. Tome sofrência, tome sofrência, menino. Agora fazer mais um do repertório novo. Vamos embora. Vamos fazer aquela lá, menino. Ao vivão.